você é uma pessoa bem informada. A Rádio Alto Piranhas acabou de apresentar um programa Microfone Aberto. As notícias chegando mais cedo no seu rádio. Fique ligado. A qualquer momento, a nossa equipe de rádio jornalismo estará pronta para lhe informar. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Alto Piranhas, a rádio que Cajazeiras escuta. ZYI 672, operando em 650 kHz. Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Rua Justino Bezerra, 41, primeiro andar, Cajazeiras, Paraíba. O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Na Rádio Alto Piranhas, o futebol tem mais emoção. E a torcida se liga na rádio que dá show pra fazer uma goleada de audiência. Alto Piranhas, oferecimento. Comprar barato e fiado só no Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Armazém Paraíba, o nome já diz tudo. Alto Piranhas. De ponta a ponta. Alto Piranhas, a rádio que Cajazeiras escuta. São José de Piranhas encontrou o caminho certo para seguir sempre em frente. Assim a saúde avança. Vivemos um dos momentos mais difíceis da história do nosso país, mas os nossos profissionais de saúde seguem trabalhando na linha de frente, seja no enfrentamento à pandemia da Covid-19 ou na assistência básica, o cuidado com a nossa gente não para. São 16 PSFs espalhados por toda a cidade, implantando programas em parceria com o Ministério da Saúde e servindo as pessoas. No enfrentamento ao coronavírus, contamos com centro que é referência regional na realização de exames e atendimento. É a prefeitura fazendo a sua parte, certa de que juntos vamos vencer. São José de Piranhas, aqui é trabalho que realiza. Criador que se preza, mantém o seu rebanho vacinado, vermifugado e bem alimentado. A Faveterp, farmácia veterinária Rio Piranhas, une-se a estes criadores, prestando serviço de alta qualidade técnica. Além de ter uma grande variedade de remédios, vacinas, sal mineral, ração balanceada e farelo para todas as espécies. Pintos, implementos agrícolas, arame farpado, forrageiras, balde para leite e muito mais. Faça-nos uma visita e comprove. Faveterp. Farmácia Veterinária Rio Piranhas, unindo o campo à cidade. Matriz, na cidade de Cajazeiras, na rua Justino Bezerra, 41. Telefone 3531-1685. E filial em Uiraúna. Telefone 3534-2193. Organização Dr. Arcanjo Filho. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Todos os domingos, às 7 da manhã, você tem um encontro marcado com o programa Eu, o Rei e as Notícias. As canções do Roberto e as informações mais quentes do dia com Edmundo Amaro. Oferecimento. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Atacadão da Construção, garantindo sempre a você o melhor preço da região. Na Engenheiro Carlos Pires de Sá, em Cajazeiras. Melo Supermercado, o que vende mais barato na cidade. Tanto tempo longe de você. Programa Eu, o Rei e as Notícias, domingo, 7 da manhã, aqui na Alto Piranhas. Eu te amo. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, o submundo do crime, as ocorrências do trânsito, a área hospitalar e as notícias policiais de Cajazeiras e região no plantão de polícia.